começando mais um episódio do Fora da Caixa, podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames, embora eu tenha videogames do meu lado, e embora a gente tenha falado a mesma coisa sobre o último DLC Cedilha, acabamos falando muito sobre videogames, hein? É verdade. Hein? E sabe que é foda, André? Eu tô de olho. Eu vou falar um pouco sobre videogames. Puta que pariu. Já é o segundo ou terceiro Fora da Caixa. Acabou com a santidade do Fora da Caixa. Que a pauta videogame entra aqui e invade esse território sacrossanto. É, entendeu? Esse espaço puro, intocado pela... Imaculado. Sujeira interativa dos videogames. Videogames ECA. Eu sou André Campos e gamer ECA. Eu estou me sentindo fora da caixinha, Sushi. Ah, eu queria ser botado dentro de uma caixinha, Rafael. Eu ia falar exatamente o que o Rafa falou, Tengu. Porra! Pois bem, começando aqui então esse podcast, agradecendo a você aí que nos apoia, né, e está escutando esse podcast bônus. Aquele lembrete, né? Talvez você ainda não saiba, talvez você não tenha ouvido as boas novas ainda. A gente agora consegue escutar os podcasts bônus direto do Spotify. Basta procurar lá por jogabilidade. Na resultado das pesquisas vai ter o jogabilidade, acho que o nome do feed é jogabilidade assinantes Orelo, jogabilidade Orelo, alguma coisa assim. E lá vai ter como você linkar a sua conta do Orelo com o seu Spotify. E aí se você tiver, né, assinando o Orelo, vai liberar lá pra você escutar pelo Spotify. Muito mais prático, né? Não tem as particularidades aí do aplicativo do Orelo, não tem que ficar baixando o arquivo MP3 no Discord, etc. e tal. Bora lá então para falar sobre coisinhas que não são videogames, não é, Rafa? André, você conhece o Xamangra? Conheço o Xamangra. E eu só achei engraçado. É uma banda de cover de Xamã e Angra. E uau, ela chama Xamangra. Xamangra. Com membros do Xamã e do Angra. Não é só, tipo, assim, é meio que uma banda cover, é. Mas no mesmo jeito que, tipo, ah, o Xamã tocava algumas músicas do Angra. Entendi. E, sei lá, o Edu Falaschi toca músicas do Angra no show dele, assim, e entendi. Tal. Pô, é tudo família Angra, assim, sabe? Tá? Desculpa, só achei peculiar. Achei peculiar, desculpa. E assim, não é videogames. E o que eu vou trazer não é videogames, mas, infelizmente, a minha mente funciona com videogames. Entendi. Então eu vou acabar tocando em videogames. Mas o que que é? Há poucas horas atrás, eu fui fazer um passeio, né? Na tarde de hoje que a gente tá gravando. Foi um passeio muito legal e que me fez refletir sobre muitas coisas que a gente acaba falando aqui no Vértice e tudo mais. O que que foi? Existe um negócio chamado Cinemateca. Quê? Cinema? Cinemateca. Vocês conhecem a Cinemateca? Não. Assim, eu consigo imaginar o que seja, mas é, não. Eu sei que existe. É o que o logo parece um pinto. Exato! Eu não fiz essa pergunta, fiquei com vontade de fazer. Eu falei, só trabalha aqui quem não ri do logo, alguma coisa, só que eu não fiz. Não, quando eles trocaram o logo, sei lá, uns 10, 15 anos atrás pra esse, virou meme na internet. Exato. Porque você já viu como é que é o logo? Sim, Tengu? Sim. Você já viu, né, André? Ok, são duas bolas... Com uma linha no meio. Uma linha grossa no meio, assim. É pra representar, né, o projetor, mas é muito um pinto. É muito um pinto. Os dois rolos de filme, assim. Exato, é... E o negócio é, de tempos em tempos, mês em mês, dois meses, não sei a frequência, a Cinemateca abre pra ter visita guiada lá dentro. Porque a Cinemateca é composta por duas partes, assim. Primeiro, ela é muito linda, ela parece um Sesc, assim, tipo, é muito bonito lá. Ela tem uma parte que é pública, que você pode ir lá pra tomar um café, que você pode ir lá, às vezes tem... Às vezes não, sempre tem exibição de filmes, né? Que foram restaurados, filmes antigos, tudo mais. Tem várias exibições legais lá. E tem a parte que é fechada ao público, que é a parte em que o pessoal trabalha. Mesmo, que é lá pro fundo, que são os laboratórios, de restauração, de pesquisa e o caramba quatro. Nessa visita que acontece a cada tantos meses, você vai lá pra ver como é feito a restauração, pra ver como é feito a preservação dos filmes. Ai, que legal. E aí, eu tenho um colega que trabalha lá, restaurando filmes. E ele falou, ah, vai ter visita guiada hoje, blá, blá, blá, me passou as informações, eu preenchi e fui. Né? Cheguei atrasado, mas eu consegui entrar lá no meio da visita. E aí, a gente passou pelas várias partes da Cinemateca, essas que são fechadas ao público. O que eu falo de videogame é que um dos maiores assuntos, obviamente, ali é restauração, mas preservação. Né? E eu acabei perguntando muita coisa e comparando comigo que é, nossa, tem que ter todo um processo pra se preservar esse tipo de coisa. E videogame, que não tem essas instituições todas grandes por trás, sabe? É que cinema é ainda mais complicado porque o cinema começa numa mídia física, impressa, processo químico mesmo, né? E videogames, não. Desde o início, já é digital, né? Que aí a preservação já fica mais fácil, entre aspas. Então, André, quanto tempo dura um cartucho? Então, esse é o problema. Esse é o problema. O digital é fácil, mas às vezes é permanentemente perdível, né? Uma memória ROM de um cartucho, que o Rafa tá perguntando, é de Nintendinho, eu acho que era, tipo, de 50, 80 anos, uma coisa assim, não é? Exato, e aí que tá. As digitais, eles sempre guardam, eles têm cópias digitais, mas eles sempre guardam os rolos. Porque um rolo dura 200 anos, entendeu? O HD, porque aí que tá, André, é muito legal essa visita. Porque eles mostram, tipo, ó, a gente tem essa máquina aqui, que ela é de 1935, né? Ela é a nossa melhor máquina de cópia pra filme preto e branco. Porque ela é inteiramente mecânica. Ela não tem uma coisa digital. O resto, você vai ver todas as máquinas deles, são sistemas que não existem mais. Hoje a gente pensa, pô, esse arquivo aqui, .mp4, .mp3, vai existir pra sempre. É. Mas daqui a 20 anos, não tem mais nada que ler aquilo, entendeu? Não, e mais do que isso, tem como você fazer uma cópia disso um pra um, né? Tipo, como é que você vai fazer uma cópia de um filme, de um processo químico, que a parada literalmente foi trazida da realidade, impressa, queimada num filme? Como é que você vai fazer uma cópia um pra um disso pra um outro lugar? Então, e aí essa eles parada... mostram as máquinas fazendo isso. É. E é muito interessante que eles fazem de um jeito, porque é um processo desgraçado, André. Não, porque, assim, você vai ver o rolo de filme, ele tem 50 mil frames, sabe? É um filme inteiro que é, tipo, 8 rolos. Sei. Um negócio assim. E aí, primeiro, assim, eles analisam, eles vão passando, assim, um negócio e olhando todos os frames, ver frames que estão cortados, frames que estão assim, porque eles têm máquinas que, essa máquina que é puramente mecânica, o foda é que ela de 1935, ela só copia filme preto e branco, né? E você só consegue mexer no contraste. Ela gruda o filme virgem com outro filme e passa uma luz de um jeito tão apertadinho e mecânico que ela faz uma cópia um por um. Olha que legal. Não tem perda de informação. Porque, sabe, vai que daqui a 50 anos você vai ter que refazer isso. Exato. Você não pode a cada 50 anos ir perdendo informação. Senão vai, então, uma hora não vai ter nada. É, e aí então eles vão fazendo essas cópias assim perfeitas. E mais do que isso, às vezes eles têm várias cópias de um mesmo filme, se eles conseguem, e pô, nessa cópia aqui, essa parte aqui tá mofada, essa parte aqui tá arriscada. Vai e nessa outra, várias. Isso, vai vendo o que tá melhor em cada uma, né, pra depois juntando. E aí que tá falando da preservação, que eles têm máquina de 1935 até 94. Tem umas máquinas ultramodernas lá pra digitalizar. Acaba que ele explica lá pra gente que quando digitaliza, acaba durando menos do que as cópias físicas, por causa que esses arquivos, as coisas... A tecnologia muda. Exato, muda. É uma obsolescência programada muito grande. Eles têm lá uma máquina ótima, que é de 1970. Tem um velhinho lá que sabe mexer naquela máquina, porque ela usa um sistema operacional da época, cartão perfurado, blá, blá, blá, blá, blá. A máquina de 94. Tem uns dois velhinhos que sabe lá, porque usa não, assembly... Não, 94, o cara tem o quê? Uns 20 anos? 20, no máximo 20. 20, pô. Não, 94. Mas na época o cara já era adulto, já. Então, 94. Pois é, 94 tá aí, não, pô. Mas esses daí são bem velhinhos, assim, bem vazios. E, por exemplo, essa máquina de 1970, ela tem que ser mexida inteiramente no escuro. Uau. Não pode ter nem aquelas luzes vermelhas na parede. Sei. O moço mexe nela inteira no escuro. Cara, aí é foda. Então, aí eles fecham as duas portas pra entrar uma luz e ele faz tudo no escuro na máquina. É muito engraçado. Caralho. E aí, por exemplo, essa outra máquina de 94 também, pô, eles têm uma máquina lá que é de 2000 e tanto. Deu um problema nessa entrada aqui. Tem uma pessoa pra América inteira, todas as Américas. Uma pessoa apenas que mexe com isso. E, sei lá, quando ele vai ter tempo pra vir pro Brasil pra arrumar aquela máquina. Aquela máquina tava parada, só assim. Esse moço mexe. Aí o que o moço fez? Ele falou, ah, talvez o computador demore muito? Vou te passar os livros, blá, blá, blá. Mas, tipo, não tem ninguém lá que consiga parar por um ano pra estudar aqueles livros pra arrumar esse um aspecto da máquina que não tá funcionando, entendeu? O negócio é, esse cara morreu, fudeu, né? Alguém tem que aprender isso. Exato, tem os livros, entendeu? Mas é, então, tipo, e aí que tá no final das contas, o que eu vi lá, que achei muito interessante, é que o analógico sobrevive muito mais tempo que o digital, né? Porque o digital, semana que vem a empresa parou de dar suporte pra aquilo, acabou. Eles não conseguem mais mexer com aquilo. Ou então, que seja, 20 anos depois, não conseguem mais mexer com aquilo. Eles têm softwares de 90, de 2000 que não tem mais suporte, entendeu? E aí que tá. E o HD também? Quanto tempo dura um HD? Não, sim, eu entendo o que você tá dizendo. É óbvio que o digital, ele precisa ter manutenção nele, né? Pra ele continuar existindo. destino. Você vai precisar ficar movendo ele pra novos lugares e tudo mais. E o formato vai precisar ser atualizado, ou, por exemplo, né, no caso de jogos, né? Tipo, beleza, você vai precisar de emuladores, ou se você tá falando de um aplicativo de PC, né? Um programa pra rodar essa parada, tipo um programa de Windows 95. Você vai precisar de uma série de coisas chatas pra caralho pra fazer isso rodar num sistema 64 bits e tudo mais. Mas o que eu quis dizer é, tipo, o material analógico, ele, se não bem preservado, né? Ou se só guardado, ele vai degradando de uma forma analógica também, né? O material digital tá em uma coisa analógica. Ele tá num HD que também vai degradar, mas entendeu? O meu ponto é, se eu consigo pegar um CD, por exemplo, e copiar esse CD, tipo, qualquer pessoa que com um drive de CD e o mínimo de conhecimento pra usar o aplicativo certo de ripar esse CD num formato que vai realmente, né, salvar o bin e o queue lá e salvar as faixas e tudo mais, consegue fazer uma preservação um pra um desse arquivo, se ele não tiver corrompido de alguma forma, né? Mas e daqui 100 anos, André? É, CD tem a vida útil baixíssima. Não, mas mesmo assim, e daqui 100 anos, André? Mas o que eu quero dizer é, milhares de pessoas talvez fizeram essa cópia ela está difundida de tamanha forma pelo mundo, que isso não tem como se perder mais, né? Então, será que não tem? Eu acho que não, eu acho que não. Tipo, coisas mais obscuras, sim, mas muitas dessas coisas digitais que estão arquivadas digitalmente, eu acho que a gente não tem mais esse risco de perder elas, não. Porque, né, tem muita coisa que, obviamente, né, num apocalipse digital seria outros 500, mas aí a nossa preocupação seria muito mais grave do que essa. Mas a gente tem que preservar, né? Não, com certeza. Com certeza. Uma coisa muito legal lá é que tem uns rolos de filme que são feitos com nitrato, alguma coisa assim. São aqueles que eles são extremamente inflamáveis. Mas eles são, eles são tão inflamáveis que, na verdade, com o tempo, eles entram em autocombustão. Ah, é? É, então, por exemplo, o lugar onde eles são armazenados é tipo um local que tem umas paredes super grossas entre uma fileira e outra, e até separação, e um teto pra fumaça vazar pra cima, porque se queimar uma fileira, se pegar fogo um deles espontaneamente, que é o que acontece, aconteceu há, sei lá, poucos anos atrás, 2017, sei lá, aconteceu isso, não lembro, acho que é mais recente, na verdade, vai queimar só aquela fileira, pelo menos, entendeu? É. Vai se perder todos os que estavam ali? Vão. É. Mas vai perder só aquele, não a cinemateca inteira. Né? E muito curioso que, por exemplo, de tempo em tempo, eles têm que ir lá, sei lá, cada ano, eles vão lá e eles têm que fazer um processo pra tirar os gases de dentro. E vai acontecendo um processo químico lá dentro que ele vai juntando um gás até que o gás se auto-inflama. Isso ali não vai, tipo, degradando o filme em si, não? Então, eu acho que não. Eles mostraram os processos, tem filmes que eles têm, tipo, ó, esse filme aqui está num estado de emergência. É como se eles fizessem na UTI. Sim. Então a gente vai pegar, vai passar ele pra frente, vai passar ele pra outro tipo de filme. Pra outra mídia. É, ele mostrou a máquina, por exemplo, pô, porque tem vários tipos de filmes diferentes, né? E tamanhos diferentes. E aí, pô, olha como a gente passa esse filme que era grande pra um que é pequeno. Legal. Como é que a máquina faz isso? Ela reflete a luz de uma maneira que ela bate de um jeito diferente aqui, e aí não fica distorcido. Ó, e aí tem uma máquina que se tiver um risquinho, um risco, quando a luz bate de uma pra outra, porque elas não são grudadas, os dois filmes. Tem a máquina que é grudada, que é perfeitinha. Várias não são grudadas porque os filmes são de tamanhos diferentes, não pode ser grudado. Então, se tiver um risco no filme, a luz pode passar de um jeito que faça um reflexo diferente no outro. E aí, né, vai tirar aquela foto, ele vai passar a luz, vai queimar e vai ficar torto. Então, como é que eles fazem? Por isso que eles vão e analisam todos os quadros do filme antes. Pô, e é mal processo burocrático, assim, porque tem que ser. É artesanal, né? Exato, mas é um processo. Pô, essa área aqui é uma área de análise. E aí essa área levanta as coisas que vão ser necessárias pra esse filme. Aí tem a outra área que vai analisar outras coisas técnicas, sabe? É por isso que... quais processos a gente vai usar? E aí vai passar pra outra área, que é a área que vai botar a mão na massa. É por isso que dá raiva quando você vê, tipo, sei lá, o SBT pegando os episódios de Chaves e passando e filtro de IA. Quando você vê, tipo, o processo de restauração de verdade, os caras pegando os negativos, né? Os filmes originais e passando frame a frame, restaurando. Sabe o que é louco também, André? Que antigamente, nem muito antigamente assim, era separado o arquivo de som do arquivo de vídeo. Né? Então, sei lá, tem filme que só sobrou o som. Filme que só sobrou o vídeo, não sobrou o som. E aí, como é que eles vão fazer pra restaurar? Eles vão buscar esse som. E aí, acharam vários desse som, mas alguns estão queimados aqui, outro tá colado, e vai juntar a melhor parte de todas. Como é que a gente vai restaurar? Pô, é muito legal. É uma visita bem longa. É uma visita de umas 2 horas e meia, assim. Na verdade, era pra ser 2 horas, passou bastante do tempo. Mas, nossa, é muito interessante. Não deu tempo de ver tudo. Poxa, é, parece muito interessante. Pô, é muito legal e me fez pensar muito nos videogames, assim. Eu fiquei conversando muito com o moço lá que tava falando que, nossa, né, a análise de videogames tem muito o medo da preservação. A gente tem uma Lost Media pra caramba. Muito jogo jogo que se perdeu. Mas jogo... nossa, cinema muito também, né? Porque é. Todo aquele papo... pegou do... fogo. É, não, e o negócio do começo de reaproveitar a prata, exato, né? Exato, é. Você destruía... Descartar o filme pra reaproveitar a prata e tal. Exato. Mas, pô, é muito legal. Recomendo aí vocês visitarem a Cinemateca Brasileira. É muito foda. Friends, you may ukatate, sugoshita hibi wo oboeteru. Anime, né? Ih! Ah, não! Por falar em arte. Falar em cinema. Porra, né? Reclamou que eu ia falar de videogame, pra falar de anime. É foda. Mas aqui é o lugar, pô. É dessa temporada? É. Sushi, você tá assistindo o City? Tô assistindo o City. Eu não vi o último, mas eu tô assistindo. Assim, eu até não tenho muito a falar hoje no Fora da Caixa, porque eu só tenho assistido anime. É a única coisa que eu tenho feito é assistir justo, anime. Justo. Eu tinha sentido o cheiro, assim, antes. É. Nada terminou, né? As coisas estão rolando. Eu também tô vendo alguns animes, mas nenhum terminou. É. Mas eu queria falar do City porque eu achei ele um anime muito interessante e queria saber a sua opinião sobre ele também. O City, ele como é... Como é que escreve? Cidade. Cidade. Ah, okay. City The Animation. Do cara do Nichijou. Novo anime do Keiichi Arai, que é o cara do Nichijou. Que voltou pro Nichijou hoje em dia, né? Pro mangá, no caso, não pro animação. É. Apesar que é o mesmo estúdio, né? São outras pessoas por trás, porque infelizmente muitas das pessoas do Nichijou morreram no incêndio, né? Do estúdio. Morreram? Meu Deus! Foi um desastre bem grande, assim. Foi isso. Caralho! Não lembro, mas... Caramba, já faz alguns anos, já. Mas morreram, pessoal do Nichijou, gente, que horror. Foi um óbvio absurdo, foi todo mundo, mas... Eu sei, mas alguns dos diretores, pessoas por trás da liderança, vieram a falecer no incêndio do estúdio. Meu Deus, foi um incêndio criminoso? Foi de fã maluco, tá com fogo no prédio. Foi doideira. É o mesmo estúdio, de qualquer forma, são outras pessoas por trás, mas é o mesmo estúdio, né? Sim, agora. Sim. E eu queria falar sobre ele pra no sexto episódio agora, e eu tô gostando bastante, mas de um jeito diferente que eu achei que eu fosse gostar. Ele é bem diferente. Ele é bem diferente, né? Eu lembro que quando saiu o primeiro episódio, você virou pra mim e perguntou: Sushi, o que você tá achando? Eu, ah, legal. Você tava meio morno, né, com ele. Mas eu tô mais interessado agora. É. Eu tô curtindo mais, ele tá me conquistando mais. Eu acho que a proposta é outra, não só do anime, né? É outra. Da obra em si, né? Não dá pra você ir pra ele esperando o Nichijou 2, não. Assim. Não, porque ele é outra parada. Ele é meio que Nichijou pra adulto. Mais ou menos. Não que o Nichijou seja pra criança. Não. Mas a ideia do City, né? Até o nome ser cidade. As temáticas são mais adultas. Exato. Tem personagens estudantes, mas no geral é pra falar da dinâmica da vida adulta na cidade. Ele ainda tem. É o curtiço de nossa época. Meio que sim. Ele ainda tem estrutura de sketch, né? Igual o Nichijou tinha. E o lance é que ele vai pegando vidas das pessoas que moram nessa cidade, né? Então, que vão se entrelaçando, assim. Então, tem o cara, que é o menino, que é o filho do restaurante, que joga futebol, num time de futebol, que é todo mundo ruim. E aí tem um cara, que é o cara bom, e se sacrifica. Tá sempre se machucando. E o cara estuda na escola, que ele é apaixonado por uma menina, que é irmã de outra moça, que mora com outras duas. Então, tem toda essa dinâmica de tudo que acontece com um meio que tá ligado com o que acontece com todos os outros, assim, né? E até culminar, de certa forma, no episódio 6, né? Sim. É o 6 ou o 5? O último que saiu foi o 6. Que é o das torres, que é das duas torres. Esse é o final do 9 do 11. É o final do 5 pro 6. É. Porque eu fui até procurar na internet. Muito colonizado, né? Falei o 9/11, pô. Eu até fui procurar na internet, porque esse episódio tinha muito cara de episódio de fim do anime. Sim. Parece que ele tava acabando. Eu falei, não é, mas só vai ter isso de episódio? Aí eu fui procurar quantos episódios até a temporada, essas coisas. Parece que ela vai ter 13. Uhum. Aí nisso eu vi que parece que provavelmente não vai ter mais além dessas 13, porque eles já estão costurando o mangá inteiro. Parece que o Arai tá participando do storyboard, pelo menos de organizar a história, e eles estão pegando história de vários capítulos diferentes, e meio que realocando e aproximando pra contar quase mais narrativamente, porque o anime parece mais linear do que o Nichijou, por exemplo. Sim, né? sim. E parece que é a causa disso, eles pegaram vários capítulos que são mais separados, digamos, e estão se aproximando pra deixar mais linear a história, e nisso já vê a dinâmica um pouco mais diferente, né? Mas esse episódio 5 já é muito isso, né? De pegar, sem dar spoiler, mas ele pega isso que o Tengu tava falando, que todo mundo é meio interconectado e faz um episódio fascinante, que ele pega essas várias narrativas que estão seguindo paralelamente durante esses outros 4 episódios, e nesse 5º episódio, tudo acontece ao mesmo tempo. É literalmente, tipo 24 horas, a tela divide... É no sexto mesmo. Ah, é no sexto. É no sexto. A tela, ela divide, tipo, sei lá, umas 8 partes, às vezes duas, às vezes quatro, vai crescendo e diminuindo, pra contar todas essas histórias ao mesmo tempo. Ah, caralho. Entendi, é tipo Rick and Morty. Nossa, se você tá falando, eu vou acreditar em você, André. Tem que ser muito adulto pra ter um QI muito, muito alto. Ele é muito inteligente. É, vocês não conseguem acompanhar. Tá tudo bem. Por exemplo, um sketch que representa muito bem pra mim essa coisa do anime tratar de uma forma bem humorada a melancolia de ser adulto. Então tem o cara que ele é dono de um restaurante. Ele tá andando pela cidade e ele encontra outro restaurante. Ele fala, eu vou experimentar esse restaurante. E ele entra. Aí ele entra, o restaurante tá vazio e tem o chefe lá trabalhando. Ele fala, oi, tudo bem e tal. Toma aqui o cardápio, né? Aí o cara olha e não consegue ler porra nenhuma. Tá tudo nos garranchos, assim. Ele fala, caralho, o que eu vou pedir? Ele fala, me vê uma cerveja. Aí ele fala, tá bom, uma cerveja. Aí ele olha pro cardápio e fala, caralho, eu não consigo ler nada. O que eu vou pedir? Puta que pariu. Qual é o especial da casa? Aí ele fala, é miúdos gratinado, né? Ele, puta que pariu. Vamos gratinar as crianças? É. De Portugal. Aí ele fala, puta que pariu, não sei se eu quero comer isso, mas eu não consigo comer nada. Eu vou pedir, foda-se. Ele, tá bom, me vê o gratinado, então. Aí ele, tá bom. Ele pede, ele come, aí ele fala, meu plano é o seguinte, o meu sonho da vida sempre foi poder chegar num lugar e falar, campeão, o de sempre. É o sonho da vida dele. Então ele começa a ir todo dia no restaurante pedir a porra do mesmo prato, que é o miúdo gratinado. E ele nem gosta tanto. Tipo, ele gosta a princípio. É, e vai enjoando, assim. É, só que ele vai enjoando, porque só come a mesma coisa. E enquanto isso ele pensa, caralho, eu queria tanto pedir, sei lá, picles, esqueci que o negócio ele queria pedir. Ele queria pedir um pepino em conserva, uma coisa assim. E todo dia ele chega lá, ele, eu vou pedir o pepino. Aí ele pede os miúdos. Ele, não, amanhã eu vou pedir o pepino, porque o meu de sempre tem que ser o pepino. É. Até que, né, um dia ele chega no restaurante. E ele fala, é o seguinte, passou tempo bastante, acho que eu já posso chegar lá, ele já me conhece, eu tô lá todo dia, hoje eu vou chegar lá, é o dia que eu vou realizar meu sonho, vou chegar e falar, meu bom, me vê o de sempre. Aí ele chega. E mudou o garçom. E tá pra alugar o lugar. Não! O restaurante faliu. Caraca, realmente. Te faz pensar. E aí, de terror da vida adulta. Né, e aí tem um outro que é muito bonitinho, tem toda uma linha que são duas amiguinhas. Nossa, isso aí eu sinto que eu vou ficar... Eu quase chorei no 6. É. Porque são duas meninas, é o que o anime chega mais perto de ser o Nichijou, assim, esse núcleo das duas. E aí, as histórias delas são sempre assim, uma pergunta pra outra. Que superpoder você queria ter? Aí ele fala, eu queria poder disparar dinheiro das minhas mãos. E você? Eu queria poder anular o seu poder de disparar dinheiro pelas mãos. Ela, por quê? Ah, não, porque tudo tem que ter equilíbrio. Aí, tipo, elas vão andar na rua, vão passear, elas ficam na frente de uma máquina de vender suco e tal, né? Aí ela vai e estica a mão assim, o que você tá fazendo? Tô usando o meu poder de disparar dinheiro pela mão. Aí a outra vai e estica a mão também, o que você tá fazendo? Eu tô usando o meu poder pra anular o seu poder de soltar dinheiro pela mão. E são sempre tipo umas brincadeirinhas bobinhas assim, né, das duas. E a partir de certo momento, você vê que uma dessas meninas, ela é da mesma família do cara que foi comer os miúdos, que é da mesma família do menino do time de futebol. É a Matsuri, que é essa menina, e a E-chan, que é a outra, né? Ela chega em casa um dia e fala, você já contou pra E-chan que a gente vai se mudar? Ela falou, não, ainda não. E aí no episódio 6, ela... E o foda que faz isso, sei lá, no episódio 2, aí você fica todos os outros episódios, sempre que tem cena das duas, você pensa, uma vai ter que ir embora, ela não avisou ainda. A bomba tá debaixo da cadeira. Exato, do Hitchcock. Cinema, como o prometeu. E aí, no episódio 6, elas estão voltando da escola, a Matsuri tá com uma mala grande, ela pega a mala, abre e tira uma abóbora de dentro, uma abóbora com um buraco dentro. Ela vai lá, enfia a abóbora na cabeça da outra e fala, infelizmente agora chegou a hora de eu te colher, porque você ficou madura. Ela, não me colha, eu ainda não tenho muito tempo, agora eu sou uma abóbora que tomou conta do corpo de humana. Aí fica, meu Deus, eu sou uma abóbora humana, E aí as duas começam a brincar sobre isso, de ser abóbora humana, se não ser abóbora humana. Ele fala, então, a gente vai pra não sei onde, agora eu queria me despedir de você. Ela fala, não faça isso, eu ainda tenho muito tempo de plantação, ainda não tá na hora de me colher, não faça isso comigo. Aí a outra vai, tipo, e começa a arrancar a cabeça de abóbora dela com força, assim. Ela vai, tipo, arranca a cabeça com tudo, aí, tipo, ela tá, tipo, com lagriminhas nos olhos, assim. Aí a outra vai, que também começa meio que chorar, e meio que acaba a sketch. Aí depois acontecem outras coisas e tal, rola os créditos, porque, aliás, a abertura é muito fofa, fofíssima. Encerramento, que é tipo tudo animação stop motion com massinha e tal. Muito lindinho. E aí, no fim, aparece o logo do anime, assim, tá? Parece que tá o sol projetando umas sombras. Aí, tipo, a câmera mexe pro lado, dá um pan, assim. E aí tá as duas sentadinhas, assim, na, tipo, na beira do rio, assim, só, tipo, sentadinhas, assim. Ele fica, tipo, ó, caralho, que fofo. É um anime engraçado, mas muito melancólico ao mesmo tempo, assim. Sim. E tem os absurdos de animação que nem Nishijou tinha? Ou... Tem menos. Tem mais menos. É. Ele é muito bonito. Ele é bonito. E ele é bem animado quando importa, digamos, mas ele não é o exagero do Nishijou. Não, pô, Nishijou era a absurdo, é, absurdo. Sim. Esse é mais pontual, assim. E assim, é aquele. Às anime vezes a piada que... era a animação absurda, né? Exato. E aqui você vê que eles estão escolhendo as batalhas, né? Uhum. Tem muita sketch que quase não mostra a boca de ninguém, que quase ninguém mexe, esse tipo de coisa. Aí tem sketch que são mais exageradas, mais bem animadas e por aí vai. Mas no geral, eu diria que é um anime lindo, assim. Ele é bem. É tipo, as cores dele são muito bonitas, né? Sim. E aí, o Sushi tava falando, é uma sketch que, tipo, tem uma menina rica na cidade e ela quer dar prêmios pras pessoas. O negócio dela é dar prêmio pras pessoas. É o a Luciano Huck. É. Qualquer pessoa que faça algo de bom pra ela, ela fala pro mordomo dela: encontra essa pessoa que eu vou dar um prêmio pra ela que ela me ajudou. É. Tem o núcleo das moças em idade de faculdade que são tudo umas duras de dinheiro, assim, que não tem dinheiro nenhum. E aí, uma delas, a Nikura, ela uma hora... Eu não lembro o que ela faz agora, mas a menina rica fala pro mordomo: ah, captura ela que eu vou dar um prêmio pra ela. Captura. E aí, porque literalmente, o mordomo vai, tipo, lança uma corrente dela, captura e joga na limusine. Não, ele vira personagem de anime. Assim, é. De luta. E aí, o lance é, o mordomo leva essa personagem pra uma torre. E é muito Hunter x Hunter, o Togashi, essa parte. E aí, essa torre tem, tipo, acho que 12 andares, uma coisa assim. E aí, ela fica assim, ó, você vai ficar aqui. É um quarto que tem hidromassagem, cadeira de massagem, frigobar cheio. À vontade. À vontade, comida à vontade. Você pode ficar aqui, mas você não pode sair. Ela, como assim não posso sair? Você não pode sair. E aí, ela começa a ficar desesperada pra sair, mas ela se arrepende, depois ela quer voltar pra ficar na mordomia. O episódio é, ela encontra um outro cara que também ia receber um prêmio, mas ele não queria receber o prêmio. E aí são os dois tentando fugir da torre. Então, eles têm que descer a torre, eles encontram uma passagem secreta e tem que fugir da torre. Só que cada andar tem um guardião. Eles vão vencer o guardião de cada andar. Enquanto eles vão descendo e enfrentando os guardiões, vai mostrando, ah, o que tá acontecendo no campo de futebol? O que tá acontecendo? Que o Sushi falou, né? Que vai dividindo a história em vários momentos. E aí, cada guardião acaba desistindo por algum motivo específico, assim. Ela chega e a pessoa tá com febre de cama. É. Aí fala, não, só passa. Pode passar. Lugar. Aí a outra, não, tô com o braço quebrado, pode passar. E aí elas vão fazendo assim. O primeiro é o mágico, que é maravilhoso. Uh-huh. Que ele vai fazer, sei lá, truques de magia e tudo começa a dar errado. Aí você descobre que as pombas que estão fugindo, estragando tudo, tem personalidade. Aí ele brigou com as pombas. Aí depois no final ele faz as pazes com as pombas. E eles só ficam, tipo, olhando, assim. Aí ele fala, ah, vocês descobriram os meus truques, podem passar. E nessa sketch específica a animação fica bem exagerada, assim. Tipo, não no nível do Nichiro, mas fica bem exagerada. Então, assim, pra tentar resumir, eu acho que é um anime muito interessante, que vai pegar muito, assim, ele é ao mesmo tempo melancólico, mas ele esquenta o coração, assim, de certa forma. Ele é bem humorado. Então, ele é bem quentinho. Tipo, o Nichijou já sentia isso, de ser um anime meio quentinho, assim. Sempre que ele ia contar alguma história, alguma coisinha, sempre era meio fofinho, né? Sim, sim. Sobre a amizade delas e coisas do tipo. Só que esse tem esse fundo levemente melancólico, mas ao mesmo tempo ele é tão positivo. Ele é positivo, sim. Então, de certa forma, esperançoso e coisas do tipo, assim, que eu sempre termino meio, ah... É. Com aquele nozinho, assim, no peito, mas ah... Mas gostoso, né? É. Gostoso. Sim. Então, talvez, se você for esperando outro Nichijou, talvez, se você não estiver passando pela melancolia da vida adulta... Ou talvez se tiver. Se você não tiver, talvez você não aproveite tanto o anime. Okay. Porque ele conversa mais se você estiver passando por essa fase da vida, assim, sabe? Mas tudo bem, nosso público é todo... 40 a mais, né? Exato. Principalmente quem tá assinando a gente aqui, nos ajudando. Então eu recomendo bastante. Acho que tá sendo um anime muito interessante, muito fora da curva até. Diferente do que eu esperava. Você diria que ele é muito fora da caixa? Quem já leu o mangá, talvez já esperasse isso, né? Porque afinal de contas, leu o mangá. Sim, sim. Mas acho que quem só conhecia Nichijou, realmente tem que ir com a expectativa um pouco ajustada, né? Você acha que quem lia o mangá e era fã não tá decepcionado? Não. Porque ele não tá contando tudo? Então, pelo tá que condensando muitas coisas? Eu não sei. Do que eu vi no Reddit, o pessoal discutindo, ninguém ainda, né? Porque não acabou, né? Ninguém parecia muito incomodado com a maneira que o anime tá sendo adaptado. Uhum. Talvez entendesse que não daria pra adaptar de uma maneira muito tradicional, né? Talvez quando acabar e só ter... Porque tem gente que acha que vai ter mais que esses 3 episódios que estão prometidos. Uhum. Depende do quanto sucesso fizer, né? Se acabar esses 3 episódios e talvez faltar muita coisa, talvez uma galera chie. Uhum. Mas no momento momento o pessoal parece estar curtindo. Uhum. É, vamos ver quando acabar, né? Né, que bom. Eu tô gostando bastante. Eu comecei meio reticente porque a expectativa, né? Nichijou, eu acho que hoje em dia é meu anime favorito da vida. Uhum. Então eu fui com muita expectativa e de imediato, assim, eu fiquei meio, putz. Não é Nichijou. É uma vibe diferente, né? Mas, sei lá, 2, 3 episódios depois eu já tava de boa já, sabe? Uhum. E eu tô gostando muito. Mas você assistiu Hunter x Hunter, assistiu? Não, é não tô entendendo. André, você consegue imaginar como seria o mundo daqui a 100 anos? Não. Como vai ser o mundo daqui a 100 anos? Inexistente. Você acha de verdade que vai ser inexistente? Tem gosto? Eu acho. Talvez. Eu acho que as coisas vão só piorar muito até o mundo deixar de existir. Mas pera, você tá puxando alguma coisa? Não, eu só tô curioso mesmo. Do nada. Um exercício de imaginação aqui. Tá, entendi. Tipo, o que eu tô tentando imaginar, porque eu tava pensando na preservação, uhum. Falou, pô, videogames daqui a 100 anos, como vai ser, né? É, não consigo imaginar não, mas eu não acho que vai ter acabado não. Então, eu também acho que não vai ter acabado. É, eu espero que esteja melhor, na verdade. Eu acho que antes de melhorar vai piorar muito, mas eu acho que tende a melhorar. Vamos fazer uma cápsula do tempo, André? Enterrar em algum lugar aqui de São Paulo. Vamos. E falar, ó, pra vocês abrirem daqui a 100 anos, esses são os nossos podcasts, todos eles. Você vai guardar num pendrive a vácuo. Isso. E aí... E vai saber o que é um pendrive em 100 anos. Então, mas aí, né, esse é o problema aí, é o da preservação. Exato. Mas o que você acha, André? Vamos fazer uma cápsula do tempo. Isso me lembra o episódio do Cowboy Bebop, né? Que eles vão pra Terra, uhum. Aí eles vão pra Terra porque eles encontram, ou eles querem encontrar alguma reprodução de alguma coisa do passado, né, da Faye. Aí eles encontram as fitas Betamax. Eles ficam de que a gente vai assistir essa porra, uhum. Aí tem que caçar o aparelho de Betamax no lixão e é o nosso futuro. É. Imagina, se cair uma fita Betamax aqui, eu não sei o que eu faço com essa porra. Eu choro. De um anime com um personagem que tem um restaurante. Vou falar de uma série de um personagem que tem um restaurante. No caso, The Bear. A... Você assistiu a terceira? Terceira e quarta temporadas, né? Porque da última vez que eu falei sobre The Bear aqui, eu tinha acabado de assistir a segunda, uhum. E tava passando já a terceira, mas eu não tinha assistido nada dela ainda. E eu tava, assim, empolgadíssimo com a segunda, né? Tinha acabado de ter ali o auge, talvez, da série com aquele episódio dos garfos lá, do Rich pulindo garfos e ouvindo Taylor Swift, que talvez seja o auge da série, de fato? Eu acho que talvez é um dos melhores episódios. É. E é impressionante, assim, né? Realmente séries, né? Vamos falar sobre séries e como não devemos assisti-las? Nunca? Não, a terceira temporada é muito fraca. É horrível. Mas... Assim, a terceira temporada é horrível, horrível. Ele conseguiu deixar de matar as pessoas? Não sei pra onde essa piada está indo, mas faça. Não é o The Bear, que ele era um assassino, ele teve não, que Não, esse abrir é o Barry. Esse é com o Bill Hader, é outra série. Que tem o Noho Hank, que é o ator que faz o mutante lá do Superman. Eu acho que todas as vezes que a gente falou dessa série, eu acho que sim. É. Eu tenho que lembrar, porque me era familiar essa piada, mas eu não tava lembrando. Não mas... é piada, é realidade. Mas... A terceira temporada é horrível. É horrível. E assim, é muito bizarro como que uma série pode alterar tanto de qualidade de uma temporada pra outra, sabe? Mas foi o quê? A greve dos roteiristas? Eu não sei o que foi, porque eu tava tentando procurar o que aconteceu e, tipo, o showrunner, assim, as pessoas principais envolvidas na série não mudaram. Eu sei que um ou outro roteirista entrou aqui e ali. Eu sei que, ao longo da série, ela passou a ter mais influência de pessoas de restaurantes, né? Cozinheiros e donos de restaurantes e tudo mais. É a segunda ou a terceira temporada? Acho que é a terceira, que é só convidado. Todo episódio tem um convidado especial. A terceira e a quarta são muito isso. A quarta eu não vi ainda. É, mas a terceira, assim, o final da terceira é vergonhoso, é patético, assim. Tem, tipo, cenas no final, eles estão num restaurante chique lá, todo mundo, e aí tem cena, assim, de chefe de verdade, né? Chefe convidado do mundo real falando, dando um discursinho de coach, falando assim, poxa, quando eu tô perto de um burnout, eu lembro que minha missão nesse mundo é trazer alegria, e aí Caralho. Eu fico mais feliz. E tipo, e aí os personagens da série olhando pra ele fazendo, nossa, realmente, né? E que porra é que tá acontecendo, caralho? Que inferno é esse? E eu fico impressionado, como que pode ter, o que que pode ter acontecido? Porque eu tentei entender, mas não entendi muito bem, talvez eu não tenha lido o suficiente, mas assim, a impressão que dá é tipo, a pessoa, é tipo, se a pessoa tá saindo com alguém alguém, e aí, tipo, é uma pessoa fantástica, inteligente, super interessante, super bem dirigida. Tem uma gritaria aqui, às vezes, ali, mas é uma pessoa, né, muito interessante e tudo mais. Sabe pulir os talheres. Sabe pulir os talheres. Aí tem esse primeiro encontro muito foda, o segundo encontro ainda mais foda, aí vem o terceiro encontro, você, a pessoa começa, tipo, não parece a mesma pessoa, né? Aí, quanto mais você começa a olhar, você pensa, nossa, não parece. Aí, quando você olha mais de perto, assim, você percebe que, na verdade, são três guaxininhos num sobretudo. Num sobretudo, né? E, nossa, tem alguma coisa muito diferente aqui. E a quarta temporada, eu sinto que, tipo, tenta dar uma melhorada, mas eu acho que vai pra esse mesmo rumo. E eu acho que muito disso, e eu não sei se eu vou conseguir, de cabeça, trazer todas as coisas que me incomodam nessas duas temporadas, assim, mas muitas delas têm a ver com o fato de que, por ser uma série, ela, e tipo, eu acho que ela vai acabar na quinta temporada, né? Vai ter mais uma temporada, e talvez a quinta temporada consiga redimir isso e realmente levar os personagens pra algum lugar, mas esse é um problema muito clássico de série, né? Porque a parada tá fazendo sucesso, a gente precisa estender isso, mas não tem muito pra onde esses personagens irem mais, então a gente tem que ficar meio que regredindo esses personagens ou deixando eles meio que patinando no mesmo lugar, assim, sem ir pra lugar nenhum, e fica numa mesmice insuportável, assim, e tipo, os atores são fantásticos, os personagens são incríveis, esses personagens são muito fodas, atuações incríveis, momentos com esses personagens são muito bons, assim, tipo, de tempos em tempos vai ter um episódio que vão ter momentos marcantes, momentos legais com esses personagens, mas a serviço de quê, né? E esse quê é que tá faltando nessas duas temporadas, não tem um propósito maior, eu sinto, nem né? Na quarta, você sentiu? Na quarta eles tentam colocar pelo menos uma estrutura melhor pra temporada, né? Que no começo eles colocam assim, ah, tipo, o restaurante não tá indo bem, porque recebeu um review meio negativo lá e tal, e os investidores não vão colocar mais dinheiro, então o dinheiro que tem vai durar mais, sei lá, 2 meses. Então é esse tempo que vocês têm aqui em horas, aí tem um contador que fica na cozinha e tem esse tempo pra fazer o restaurante dar certo. Então, tipo, tem meio que essa estrutura na temporada pra meio que guiar os episódios. Mas mesmo assim, fica uma coisa dos personagens estarem patinando nas mesmas coisas, alguns personagens regredindo em coisas que já tinham sido resolvidas. Tipo, a personagem da Cid, né? Da Ayo Edebiri, que é a chefe assistente do Carmen, ou co-chefe, né? A essa altura, né? Ela praticamente é a chefe. Ela é a chefe de cozinha e ele é o chefe executivo. É isso aí, porra. O cara quando entende. Pô, é cara, foda. Ela tá, sem sacanagem, desde a terceira temporada. Duas temporadas, sem sacanagem. O arco dela é se ela assina ou não o contrato do restaurante. Sem sacanagem. Tipo, tem outras coisas que acontecem na história dela? Tem. Mas até duas temporadas pra essa porra, eu não aguento mais. Isso é o problema de série, né? Principalmente essas daí que passam na televisão. Eu acho que também acontece nas séries de streaming, 4x4, toda série de streaming hoje em dia, né? Como é que você vai avançar a história de algo que é pra ser infinito, sabe? E assim, eu pesquisei rapidamente aqui, André, pesquisei, tipo, o que aconteceu com The Bear Season 3? E o pessoal tá falando, o diretor da FX queria estender a história, porque essa é essa impressão que dá. Era pra ser 3 temporadas. Aí, ele, tipo, inventou umas temporadas novas pra ficar entre as temporadas 2 e a U, que é pra ser o final da série. Essa é a sensação. Sabe? E aí não pode sair do mesmo lugar, porque o final já tá planejado. É igual o filme de anime, não pode avançar exato, o plot. Exato, É filme de One Piece. E a quarta temporada foram gravadas juntas, né? Ah, é? É, se não me engano, foram gravadas juntas. Sim. Era pra sair até mais próximo, porque da segunda pra terceira foram, sei lá, uns 2 anos aí, foi um tempinho. Foi um tempinho, E a terceira e a quarta, eu acho que não chegou a dar 12 meses de intervalo entre as duas, se não me engano. Por causa que foram gravadas juntas, só foi, né, a parte da pós-produção, né, arrastando as duas. Então faz sentido na minha cabeça a quarta ser um pouco melhor, agora ela tem que encerrar o que a 3 enrolou, né? Só que ao mesmo tempo ainda tem a quinta, então ela não pode encerrar tudo. Exato, e tipo, o final da quarta dá um rumo, assim, é meio que pra aí que a história tá indo, que eu também acho estranho, espero que na verdade a quinta temporada leve pra outro rumo isso, porque pensando no que eu esperava da série na segunda temporada, não era o rumo que eu gostaria que a série fosse, mas até aí expectativas, né? Mas assim, é uma série que nessas duas temporadas, eu tenho a sensação também de que ela tá tentando o tempo todo recriar coisas que foram especiais de The Bear, sabe? Tipo, mesmo na segunda temporada, né? Eu lembro do Sushi falar isso, que tipo, a segunda temporada tem esse episódio meio sem cortes, porque teve um na primeira que também era sem cortes e fez sucesso. Aí tem um episódio que é só gritaria, né? Loucura de restaurante, porque meio que isso definiu a série na primeira temporada. E aí parece que eles estão o tempo todo tentando recriar esses episódios de novo, né? Tentando recriar esses momentos, assim. Então, tipo, na quarta temporada, principalmente, eu não aguentava, assim, tipo, começava uma montagem de cenas de Chicago com alguma música música de rock de velho, assim, eu não aguentava mais, assim. Tipo, tem episódio que tem, sei lá, 3-4 montagens de cena de Chicago, assim, com música de rock clássico, entrecortada, assim, aí começa a cena, a música tocando de fundo altaça, você não consegue ouvir o diálogo, porque, tipo, ah, isso aqui é o que define The Bear. E aí, cenas de comida e tudo mais, e assim, sem meio que o espírito da coisa, ou sei lá, talvez seja a minha má vontade de não estar conseguindo conectar com aquilo mais, mas parece uma série, é palhaço ou gente vestida de palhaço, sabe? Parece uma série vestida de The Bear, parece uma série tentando recriar as coisas que fizeram The Bear especial, sem ter o coração mais lá, o que é muito curioso, porque são as mesmas pessoas, né? São os mesmos atores, são os mesmos produtores, mas até coisas tipo assim, por exemplo, na quarta temporada, uma parada surreal, assim, que tem, que é, eles estão em dificuldades financeiras extremas, né? Não vai ter mais investimento, eles têm um dinheiro fixo pra durar 2 meses, senão o restaurante vai fechar. Tipo, tem até o lance de que, tipo, o que tá dando lucro pro restaurante é o lado, a janelinha que vende sanduíche, né? Que é o The Beef, né? Que é o resquício do que sobrou do restaurante antigo e tal. E aí, assim, eles não podem contratar mais ninguém, eles não podem gastar com mais nada e tudo mais. E aí surge, do nada, na cozinha, surgem o pessoal do episódio dos garfos, os garçons do pessoal do episódio dos garfos lá, que são, tipo, uns garçons de restaurante duas Michelin estrelas 3, Michelin, né? Mas é tipo anime, eles vieram com o poder da amizade. Poder da amizade, é. Tipo assim, é isso, né? Eles foram pra lá com o poder da amizade pra ajudar, mas tipo assim, como se, primeiro, né? Ok, eles trabalham em restaurante Michelin, mas não quer dizer que os caras sejam um bilionário que não precisa mais trabalhar e pode ficar vivendo a vida de boa ajudando o restaurante do amigo sem receber salário. Então imagina-se que eles estejam recebendo salário. Se eles estão recebendo salário, pô, os caras são garçons de restaurante Michelin, deve receber um salário brabo, né? Se espera, pelo menos. Espera-se, né? Pelo menos. Ou pelo menos mais alto do que eles poderiam pagar, dado que é um restaurante em rumo de falência. Daí, depois, do nada, aparece a porra do Bandersnatch. Do nada. E, tipo assim... Bandersnatch ele é o personagem, tá? É o Will Poulter, que ele é um personagem que aparece num dos episódios mais elogiados também, que é quando o Marcos, ele viaja pra... Holanda, né? Pra ter um curso lá com um amigo, um chefe amigo do Carme e tal. Que é o Bandersnatch. É, que é o Will Poulter, esse ator que faz o Bandersnatch, dentre muitas outras coisas aí. É que eu chamo de Bandersnatch, porque é engraçado. E, assim, do nada aparece pra, sei lá, ficar descascando batata na cozinha. Porque a série não tem um papel pra ele, ele não faz nada de relevante na série, não tem um arco interessante pra ele, só porque, tipo assim, ô, vocês lembram desse cara aqui, cara? Ô, vocês lembram quando era legal o episódio que ele apareceu? Porra, foi foda, né? Ah, você lembra dessa... Ai, bons tempos! Nossa, você lembra como era legal quando o Rich foi lá no restaurante, vestiu o terno e serviu a galera com os garçons? Porra, vamos trazer os caras de volta, eles vão ficar aqui. Virou isso a temporada, sabe? Tipo, tem um episódio que eu ouvi pessoas elogiando e eu, porra, eu não consigo, galera, desculpa. Que é o episódio de um casamento, que o propósito do episódio é aparecer todos os atores que já apareceram em The Bear na história, assim, independente de como eles vão ter que fazer isso. Aparece então, o Jacquin. Basicamente, aparece o Jacquin. Então, aparece a Jamie Lee Curtis, aparece o Better Call Saul lá, o Bob Odenkirk, e tipo, numa cena que... O pai do Michael? Quem? O pai do Malcolm? Não, esse é outro personagem, é outro ator. Ah, o Better Call Saul, tá, não é o Breaking Bad que aparece, não, tá? Não. Que é tipo o padrasto já divorciado da mãe do Carme, assim. E você vê claramente que é numa cena que foi gravada em outro momento, porque, tipo, a cena é só o Carme e ele num quarto isolado, sem nenhum outro personagem. Porque, tipo, não, a gente precisa de todos os personagens nesse episódio. Mas, tipo, a agenda do Bob Odenkirk não tá batendo, galera. Então vamos gravar só essa cena dos dois isolados aqui e a cena com a Jamie Lee Curtis, que faz a mãe dele também. E aí, tipo assim, o casamento é o casamento da ex-mulher do Rich, que ele tem uma filha com ela, então ele tá presente ainda bastante na vida dela e tal. E ela tá casando com o Josh Hartnett, né? Que é o ator do Trap do Shyamalan, aquele filme do Shyamalan. Ah, ótimo. Aquele inclusive. Do elevador? Não, o do show. O do show da Taylor Swift. Não vi. Do show da Taylor Swift, like filha do Shyamalan. É legal. É um golpe pra você ouvir a filha do Shyamalan cantando, mas o filme é legal. Mas é um bom filme. Enfim, tá casando. É uma armadilha, você diria. Só que o lance, tipo assim, e aí faz algum sentido, porque até tem um diálogo dela falando com o pessoal assim, ah, quando eu divorciei do Rich, eu achei que eu ia perder a família Berzato, né? Porque assim, o Rich, e aí é muito louco, né? A árvore genealógica de The Bear, porque o Rich, ele não é parente do Carme e da família Berzato, né? Mas ele é como se fosse da família, porque eles cresceram juntos, ele era muito amigo do irmão falecido do Carme e tudo mais. Então, ele é como se fosse da família. Então, tipo, quando ela tá casada com o Rich, é como se a família Berzato fosse a família dela também. Até aí, tudo bem. Mas os dois estão divorciados, né? E aí, ela tinha medo de que, por conta do divórcio, ela ia se distanciar influenciado a família. Até aí, tudo bem, a família Bersatto aparecer no casamento dela. Porque, tipo, ainda tem uma consideração de uma família que não era família de sangue, mas era família. Mas era família de consideração. De consideração, tudo bem, esse pessoal aparecer. Mas até aí, pra aparecer no casamento dela, porra, a galera toda do restaurante, o pai divorciado, da mãe divorciado do Michael, que não tem nada a ver com mais nada da história. E aparece, tipo, o primo de Nova York que apareceu num outro episódio, só porque ele é um ator famoso, John Mulaney, que tem que aparecer aqui também. Tipo assim, não faz nenhum sentido essa galera tá no casamento só porque, tipo, era o único casamento que fazia sentido na história ter, e a gente precisava de todos os personagens aparecerem nesse episódio, porque fanservice, foda-se. E é isso que The Bear virou. E eu, porra, que ódio, apenas. Por isso que Breaking Bad é bom, porque acaba. Não é verdade? É bom coisas que acabam, né? Não é verdade? Não. É, tipo, e coisas que acabam sem ficar prolongando demais, né? É, porque... sem ficar arrastando até a morte acontecer, né? Porque, ao que tudo indica, The Bear vai acabar na quinta temporada. E talvez a quinta temporada seja boa por isso, né? Porque eles talvez tenham um fim, de fato, em mente. Falando nisso, eu queria fazer uma correção. Fui procurar rapidinho aqui. Aparentemente, a terceira e a quarta temporada não foram gravadas juntas. Foi alguma informação errada, que assumiram por um tempo, mas depois a produção desmentiu. Ah. E foram gravadas separadamente, com algumas cenas da quarta sendo gravadas junto com a três. Mas as temporadas todas foram separadas. Entendi. Desculpa a informação aí. E tem uma outra questão também que eu queria trazer, que é essa coisa toda, né, do rumo que a história tá levando, que eu acho muito esquisito também e que eu espero que a quinta temporada aborde isso de alguma forma, que é, tipo, a história de The Bear é o Carmi, ele cresce nessa família extremamente abusiva, ele vai pra longe, né, pra estudar culinária, pra ficar longe da mãe e tudo mais, quer abrir esse restaurante, o irmão dele tinha um restaurante e tudo mais, ele volta quando o irmão dele se mata e assume o restaurante do irmão, né? E aí, quando ele tava aprendendo culinária e tudo mais, ele passou também pelo o pão que o diabo amassou no mundo profissional da cozinha, né? Estrela Michelin, aquele inferno todo e tal. E aí ele tem vários traumas, né? Vários PTSDs e tudo. E a história toda é sobre agora ele vai gerir o próprio restaurante, ou começar o próprio restaurante dele. Ele vai ter uma jovem sob a tutela dele, né? Uma chefe que tá começando agora, que é a Cid. E como que ele vai não passar pra frente todo esse trauma, né? Não só pra ela, mas pra todas essas pessoas em volta dele. E como que ele vai lidar com tudo isso, né? Que tipo de restaurante que ele vai criar? Que tipo de restaurante que essa pessoa que passou por tudo isso e que tem todas essas pessoas em volta vão criar? E aí o lance é, esse restaurante que eles têm, né? Que é o The Beef Chicagoland, sei lá o que das quantas. E no começo a série tem muito essa preocupação de mostrar um restaurante que tá integrado na comunidade de Chicago e que tem... Chicago Typewriter. Isso. E, mas tem até... conexão musical. Não, que tem até conexão com a máfia mesmo e tudo mais. Tem uma preocupação social da série com o rumo disso, né? Com o papel desse restaurante como parte da comunidade, né? A minha impressão, né? Como a história foi se desenvolvendo na segunda temporada é o Carmi, ele vai tentar criar esse restaurante Estrelas Michelin, tentando conseguir um restaurante de culinária chique aqui. Ele vai perceber que não é um chefe babaca que traz o trauma pra esse tipo de restaurante. É toda a cultura em volta, né, disso que gera esse tipo de ambiente. Só que com a experiência dele em volta disso tudo e as pessoas que ele tem em volta disso, ele vai conseguir encontrar um meio termo pra manter uma coisa ali que mantém essa comunidade, poder da amizade, sei lá, alguma coisa assim. Só que pra onde que a história tá indo? Ele tá construindo esse restaurante e esse restaurante ele vai ser bem sucedido, assim. Tipo, esse restaurante chique que foi construído no lugar de um ponto popular da comunidade de Chicago, assim. E meio que, tipo, yes, gentrificação é legal. Mas é caro o restaurante? Não, é caríssimo. Não, um restaurante absurdo de chique, assim. A pretensão é ter estrelas Michelin. É. Então... E pra ter estrela Michelin tem que ser caro? Meio que sim. Ele é, você vai... Só... Então, tem episódios que é só sobre isso, de a gente vai comprar os melhores ingredientes do mundo de cada prato que a gente for fazer. Isso é caro. Logo o prato vai ser caro. É, você vai servir as elites, né? Então essa vai ser a moral do final, você acha, André? Eu não sei, gentrificação ainda, é legal. Por enquanto, meio que essa é a mensagem, né? E se a história for por esse rumo, né? É meio paia. Não, mas é Estados Unidos, tem que pensar nisso, André. Tudo que vem dos Estados Unidos, a gente tem que esperar sempre o pior. E o lance todo mensagem. É, toda essa questão, né? Não tá sendo abordada pelos outros personagens. Uhum. Inclusive personagens que faziam parte dessa comunidade, que fazem parte dessa comunidade, que dependiam disso. Você tá dizendo que eles trabalham num lugar que eles nem conseguem comer? Não conseguiriam. Não conseguiriam. Me parece legal, André. Tipo, a Cid, né? Ela ela tem um episódio que ela passa na casa de amigas da família e tudo mais, e você vê claramente que tem uma desconexão entre, tipo, não é o tipo de restaurante que essas pessoas conseguiriam comer, não conseguiriam prestigiar o trabalho dela, porque simplesmente não é da realidade, assim. E assim, no final, a série, no momento, não tá discutindo isso, mas na primeira temporada era meio que um assunto. Era, total. Porque ele assume o restaurante, que era um restaurante de sanduíche, e quer transformar num restaurante tradicional, digamos, estrela Michelin. E tem uma resistência de quem trabalha lá, exatamente porque, pera, todo mundo que convive vindo aqui com frequência, não vai poder vir aqui mais. Porque você vai transformar isso numa outra coisa fora do alcance dessas pessoas. Exato. Só que aí ele transforma mesmo assim, aí a solução é deixar uma janelinha vendendo sanduíche ainda. É, você tem que deixar um lugarzinho pro pobre ali no canto, né? E que na verdade é o lugar que tá dando dinheiro por enquanto, né? É. Mas aí parece que o rumo que a história tá indo é, não, ele vai... Fazer os dois. Ele vai fazer os dois. Ele vai conseguir fazer pequenas manutenções aqui pra conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo, assim. E eu não sei, por exemplo, quando você tem o Rich indo no restaurante chique lá e aprendendo a ser um bom garçom e tal, isso pra mim ainda funciona porque, tipo, era ele encontrando o propósito dele enquanto, né, ética de trabalho e até relação social. Relações sociais e tudo mais. E, tipo, você não precisa aplicar isso só naquele contexto, né? É uma coisa que você leva pra vida, né? E você consegue aplicar isso, né, na sua vida como um todo e tudo mais. E a mesma coisa pras outras pessoas. Tipo, ok, o Marcos foi mandado pra aprender confeitaria com o cara pica lá e tudo mais. Beleza. Então, tipo, é quase como se, tipo, a experiência e o conhecimento que o Carme conseguiu e os contatos que ele conseguiu, ele vai usar isso pra meio que munir essas pessoas com a educação e tudo mais, pra trazer e fazer algo por essa comunidade. Pra mim era pra esse ponto que a história tava indo. Mas parece que não, tipo, parece que eles estão fazendo um restaurante que vai conseguir boas críticas e estrela Michelin. E vencer a máfia. E vencer a máfia. Mentira, porque né, investimento vem de um cara que de fontes escusas. É, né? meio e agradar a máfia. É. Um restaurante pra máfia poder comer. Mafiosos também precisam se alimentar. Isso é verdade. É. Todo filme de mafioso eles fazem o quê? Comem. Reunião e restaurante. E tem uma salinha escondida no fundo onde ele joga um pouco. É verdade. E fuma um charuto. E escreve numa máquina de escrever. É. Então aqui rapidamente pra encerrar, André, e vai ser rapidamente porque eu sinto que não há muito o que ser falado sobre, e esse é o grande ponto fraco do que eu vou puxar, que é o Quarteto Fantástico, o novo filme. Que tem o ator do Rich, ele faz o Coisa, do The Bear, um dos personagens do The Bear. Ah, tá, você apontou é aqui coisa. No jogo ele que tá em cima da mesa. Batendo o dedo. É. Eu tava tendo até, o Rich é um personagem desse jogo aqui? Não, é um personagem do The Bear, é um dos melhores atores, um dos melhores personagens. Assim. Só que em vez de ilustrar talher, ele ilustra o peito pedregulho todo, rocha, como é que é o cara fala mesmo? Eu não lembro as palavras exatas, mas que grande momento. O Tengu e o André estão perdidos, vocês não viram isso do meme? Eu não vi. Do peito pedregulho? É o cara que ficou triste porque o Coisa no filme do Quarteto Fantástico tava usando camisa. Não vi isso. Pô, mas mostra ele fazendo a barba e eu vi umas fanarts dele raspando os penteiros e é uma... É claro que você viu. Um pinto que é um... Que é um charuto, não? O que, que você ia falar? Nada. Eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada sobre isso. Deixa pra lá. Aí um pinto que é uma rocha, assim, negócio pesado, assustador. Mas o filme do Quarteto Fantástico, o grande problema dele, eu acho, André, nem é o Superman. Porque sabe o que é foda? Eu vi o filme do Quarteto Fantástico e depois eu fui rever o Superman dessa vez legendado. Sei. E eu saí do Superman gostando ainda mais do filme. É bom, né? Porra, eu saí animadaço do filme. Falei, caralho! Porra, James Gunn manda muito bem nesse filme de herói. Porque o Guardiões da Galáxia 3 é muito bom também, sabe? Então ele ainda manja, sabe? Uhum. E aí eu fui ver o quarteto e o filme é tão morno. O filme, sabe o que é foda? Os atores são bons. Sim. Sabe? Sim. E eu acho que eles fazem bem os personagens. Porque eu falo, ai, Pedro Pascal tá muito baixa energia. Ele não é o Pedro Pascal. Ai, como é só latino, meio, ai, sabe? Ele é o... Ele é um personagem mais nerdão, mas... É, ele é o... Né? Como é que é o nome? Reed Richards. Isso. Ele é o Reed Richards, né? E aí ele é bem mais nerdão, bem mais retraído. Ele é. Né? Bem mais, tipo, hiper focado nas coisas. E é um momento da vida dos dois, porque o filme, obviamente, não vai mostrar a origem do Quarteto Fantástico, né? Eles falam sobre, mas eles já estão estabelecidos lá no mundo deles, que é outro mundo, não é a terra do mundo da Marvel, ah, normal. Não? É, não, é outra terra. É, e eles já estão lá como Quarteto Fantástico já fazem 4 anos, algo assim. Bom, existe multiverso, né? Tá aí pra, é, então, pra mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Eles vão juntar depois o multiverso e tal. É, e inclusive, uma das coisas mais legais pra mim do filme é essa terra deles, como é que funciona. Porque, tipo, é uma terra ultra de tecnologia, mas tecnologia que parece dos anos 20, sabe? É, não é... É, mas... 20, 40? 50, né? 50? Aquela coisa meio Fallout, assim, 60, assim, anos 60, né? Essa coisa retrofuturista Jetsons, assim, né? É, então. É que me lembra um pouco, às vezes, Belle Époque, assim. É? É, eu achei que lembrou. Bom, talvez. Mas talvez seja mais anos 60 mesmo. Mas é, lembra, assim, tipo o Bioshock, né? É, tipo Bioshock, anos 50. Que é o futuro do passado. E achei muito legal. Achei legal a sociedade, como é apresentada, sabe? Achei muito legal as roupas, o design da tecnologia. Eu gosto muito visualmente o filme, eu acho foda, assim, agora, em termos de, assim, construir um mundo e, assim, até, assim... Não, e apresentar, ele não como apresenta que, muito. Como que é a relação desse mundo com esses heróis e, tipo, qual que é o impacto desse herói na vida dessas pessoas e tudo mais. Eu não senti muito disso. Não, assim, não tem. Tem aqueles momentos de que o público vai confrontar o Quarteto Fantástico. Mas é até meio bobo, assim, sabe? É porque é uma situação tão absurda, né? Que, exato. Que chega a ser meio bobo, assim, eu acho. É, eu acho que muitos pontos, eu acho que existe uma suspensão de descrença ali, porque aquela terra que tá sendo apresentada é mais fantástica do que a terra normal do MCU, sabe? Que é uma terra bem parecida com a nossa. Então, como é uma terra muito fantástica, quando tem, tipo assim, a união de todos os povos do planeta Terra pra fazer seu objetivo em comum, né? Eu, vamos comprar aqui, né? Não, tem isso, né? Tem, tipo, tem uma coisa bem mais otimista, exato. Né? Isso, de fato, o filme passa pra que você acredite que naquela realidade as coisas funcionariam assim. Tanto que é que não tem muito, tipo assim, essa coisa, ah, mas são os heróis? Será que são mesmo heróis, né? Quais serão que são as intenções dele? O governo vem aprender? Esse cara? Não, é um mundo de heróis meio que era de prata, assim, sabe? Tipo, ah, são só os heróis, galera. É isso aí, tá todo mundo estão bem. Estão aqui pra nos defender. É, vamos celebrar os heróis. Tipo, quadrinhos antigos, assim mesmo. Tipo, né? Super-Homem? É que o Super-Homem, não sei se você tá falando do filme. É do filme. É que o filme, ele tem já um pouco mais dessa coisa moderna da internet e dos bots nas redes sociais e do tipo governo. Assim, mas no sentido de que ele é um super-homem mais clássico. Então, ele é um super-homem mais clássico, mas ao mesmo tempo, revendo o filme, inclusive. Moderno, né? É, num mundo moderno. Num mundo em que ele faz uma coisa aqui e quais são as várias consequências políticas dele ter feito essa coisa, sabe? O do Quarteto Fantástico não entra nisso. Não. Né? Tipo, eles são o Quarteto Fantástico, galera. É isso aí. Vão aparecer na TV. Aí. Eles são os nossos grandes heróis fantásticos. E, tipo, isso sem problema pra mim, porque é um mundo que eles apresentam. Tipo, fica meio raso? Talvez numa série de filmes, talvez falte um pouco de profundidade. Não sei. Mas nesse filme não me incomoda isso. Eu tô falando dos atores, porque eu gostei da atriz da mulher invisível. Ela é a melhor, né? Né? Ela é, inclusive, a que tem mais destaque, assim, de arco, vamos dizer, sim, né? Sim, do plot. Total. Ela dos quatro é o que mais tem destaque, porque a história é muito sobre ela estar grávida, né? Vai nascer esse bebê vai nascer com poderes primeiro, né? É toda uma preocupação, tudo mais. O próprio, por exemplo, Tocha Humana, uma das versões que eu mais conhecia dele, era do filme antigo, né? Que era só um grande garanhão, mulherengo, blá, blá, blá, blá. Mas você fala filme antigo de 2005 ou do baterista do... Não, de 2000, do Whiplash. De 2005. Ah, tá. Porque você lembra que teve um outro depois desse, né? Ah, esse eu não vi. Com nossa, o baterista, é verdade, do Whiplash, teve. Com o... Uau, eu tinha esquecido. Menino. Não, filme antigo de 2005. E nesse, por exemplo, ele é... Ah, só mulherengo, tá. Mas ele é um mulherengo baixa energia. Ele é. Né? Não, ele é super cientista ainda. Todos eles são super cientistas. Todos eles estão o tempo inteiro trabalhando em fazer cálculos e máquinas, esse tipo de coisa, e procurar a solução mais correta pra aquele problema que tá apresentado. E eles são muito assim, muito. E eu gostei dessa representação deles até. O que eu acho é que o filme não dá tempo. Tipo, é tudo muito... Não sei se é corrido, mas eu acho que ele é um filme muito baixa energia. É, os créditos deles têm mais energia que o filme inteiro. É, talvez... Não sei, né? Porque eu gosto também dessa coisa deles pularem a introdução, né? Dar uma agilizada na introdução, né? Porque a gente já teve... Dito isso também, a gente já teve, mas já teve super bem contado? Não sei, né? Então, por exemplo, porque é diferente do Superman ou do Homem-Aranha, que é difícil você imaginar alguém com idade suficiente pra querer ir ver um filme do Super-Homem que não conheça o básico da história do Super-Homem, assim. Talvez uma criancinha e tudo mais, né? Mas, tipo, mesmo a criança talvez já conheça alguma coisa do Super-Homem. Mas sabe o que a criança vai ver? Cenas de ação muito legais, muito bem coreografadas, vários momentos tensos de ação, né? E bem feitos. E você tá falando do filme do Super-Homem. Do Super-Homem. Isso. Sabe o que não vai ver no Quarteto Fantástico isso? É, não. O Senhor Incrível se estica umas três vezes durante o filme todo, assim. Ele não dá um gomo-gomo ou pistol. Eles não, eles, verdade, eles usam muito pouco os poderes. Eu acho que o Coisa... Se dá dois socos, foi muito. Pô, o Coisa não faz nada. Não, assim, mas... Assim, em luta, em batalha, sabe? Sim, sim, ele quebra uns prédios, né, e tal. Mas é tipo, é pouca coisa. Mas isso eu achei um ponto meio triste, porque tirando a Senhora Incrível, que ela tem uns momentos que ela usa o poder dela de forma interessante. De forma incrível, alguns diriam. Tipo, na cena do parto. Acho que talvez a cena do parto é uma das mais legais do filme. É. Os outros todos, não me passa assim, ah, será que esse quarteto é fantástico mesmo? Porque, tipo, não sei se... Eles usam os poderes de maneira criativa, não representaram eles de uma forma que, tipo, e esse é um problema da Marvel muito recorrente, né? Eu não vi, quer dizer, tem muito tempo que eu não vejo. O último filme da Marvel que eu vi, acho que foi o Doutor Estranho 2, assim. Eu odeio esse filme. Eu gosto, eu gostei de ler. Se você assiste WandaVision, não tem como você gostar de Doutor Estranho 2. Mas essa parte é muito ruim, mas eu gosto da parte meio, a parte Sam Raimi, meio filme de terror. A parte Sam Raimi é legal mesmo. Mas o quarteto, assim, não me cativa esses personagens. Tipo, eu acho que os atores são muito bons, mas os personagens não me cativam. Eu acho que o personagem mais cativante desse filme é a surfista prateada, na verdade. O Galactus também, nossa, achei tão bobão, assim, tipo, tão sem graça. E assim, eu não sou leitor de quadrinhos, né? Eu nunca tinha visto uma história com Galactus, eu acho. Tipo, não assistia muito desenho também. Primeiro, achava que o Galactus era maior. Então, ele pode ser tamanho de planeta. Achava que ele era o tamanho do planeta. Nos quadrinhos, o Galactus pode escolher o tamanho dele, se eu não me engano. Então, ele pode ser aquele que ele realmente, literalmente come o planeta com a boca. E ele também pode ser, tipo, que nem no Marvel vs. Capcom, quando ele é o boss, assim, sei, sabe? Sei. Né? Que ele é da altura do filme. Mas assim... Porque no filme ele é da altura de um prédio de Nova York. Assim, sabe? Ele anda entre uma rua, entre dois prédios, assim, numa rua. Meio... Cajuzinho, um caju. Um cajuzinho. Ele é um caju, ele é um Godzilla. Contra um Godzilla, ele dava uma briguinha ali, sabe? Dava. E eu achei ele pouco poderoso, né? Eu achei ele bobão. É, porque a surfista prateada fala, não, que se ele vier aqui, vocês se fuderam, ele é impossível de ser detido, esse moço. Não, imagina, compara com, né, porque assim, o próximo, eu imagino que ele vai ser ainda vilão de outros filmes, né? Será que não? Acho que não. Porra, mas ele não é, tipo, um dos maiores vilões da Marvel? Ele é. Será que eles vão jogar fora assim? O negócio é que a raça dele foi introduzida no universo normal do MCU, foi introduzida num filme que não deu muito certo. E eu acho que vão jogar tudo isso fora. Dos Eternos, né? Do Eternos. Pode crer. Porque o que eu sei do Galactus é que, tipo, ele é um dos maiores vilões pau a pau com o Thanos, né? Exato, por exemplo. E, tipo, nossa, o medo que o Thanos impunha quando ele chegava, mas né? Mas o Thanos foi extremamente bem feito. Mas assim, né? Vamos dizer... Porque o Thanos começou, ele foi a primeira lugar que ele foi apresentado, tipo, quando, pô, é o Thanos, pã, agora é no começo do Vingadores Guerra Infinita? Não, foi o primeiro Vingadores, o... Não, sem ser quando ele vira. Quando ele aparece mesmo, ok. Ele derrotando o Hulk e matando o Loki, não, entendeu? Mas aí que tá, eles não perderam esse know-how, eles sabem como fazer então, eu não sei. Eles deveriam, pelo menos. Você sabe por quê? Porque o grande vilão que era pra ser desse arco, era pra ser o Khan. Sim, não, mas esse já foi, né? Então, a introdução dele no MCU, pelo menos no universo cinemático, né? Pra ser o grande vilão, foi no filme do Homem-Formiga. E ele perde pro Homem-Formiga no filme, sabe? E aí depois o ator foi acusado e... Condenado por um monte de coisa horrível. E aí ele realmente sumiu do MCU, sabe? E aí... Inclusive, assim, o MCU sumiu do MCU, né? Vamos ser sinceros. Saiu uns 10 filmes que nem sabia que existia. Eles estão tendo uma ressurgência agora, porque o anterior a esse do Thunderbolts. Thunderbolts. Só falaram que é bom, eu queria ver. As pessoas dizem que é um dos melhores, realmente. E o Guardiões da Galáxia 3 foi bem bom. E, assim... Isso já foi o que, uns 3 anos atrás? É. Mas, assim... E o foda pra mim, na verdade, são as séries, que eu não vejo nenhuma. Não, mas aí também é porra, foda. Porra, e aí mas... é foda, porque aí vai ter o novo Vingadores lá, o Vingadores, a Doom... Doomsday. Doomsday. E aí vai aparecer tudo, vai aparecer a She-Hulk. Ah, mas foda-se. Vai aparecer não sei lá o quem. A Kamala Harris. A Kamala Harris vai aparecer. Sabe o que é foda? Eu gosto muito da atriz e eu gosto muito da personagem. A série é boa? A série, ela começa muito boa. Tipo, o primeiro episódio é mó legal. She-Hulk, você tá dizendo? Não. Kamala Harris. Kamala Harris. Miss Marvel. É, Miss Marvel. Só vai decaindo, só vai desvingolando. A gente sabe que não é Kamala Harris, tá, gente? É Kamala Harris. Só pra... Às vezes aí, é bom explicar a piada. O filme das Marvels é muito ruim. Ouvi dizer que é muito ruim. É muito decepcionante. Nossa, é muito decepcionante. Eu fiquei muito triste, sério. Quando as pessoas falam mal, eu pensei, não pode ser tão... Não pode ser ruim, gente. Não pode ser ruim. E é muito ruim. É muito nada a ver. Sabe nada a ver? Uhum. Porra, que filme nada a ver? Ah. É, tá saindo série. Essa é uma série do Coração de Ferro, não saiu? É, que dizem que é ruim também. Enfim. Porra, e sabe... aí que tá... E aí que tá, o Quarteto Fantástico não é tão ruim que nem esses outros aí. Não, é um filme não. Legal. É. Só que ele é morno. E ele é, pra mim, foda, ele é morno perto de um filme de herói que saiu um mês depois de um filme de herói bom para um caralho, que foi o Superman. É, e o lance dele, pra mim, é isso, que, tipo assim, a Marvel não tá conseguindo emplacar novos personagens, assim. Uhum. E, dito isso, não vi o Thunderbolts, pra dizer, né? Mas sabe o que é? O Thunderbolts, a maior parte, são personagens que já foram... Série, já né? foram... É, não, não. É do Viúva Negra. É, do Viúva Negra. São coadjuvantes que não tiveram tanto destaques. É. Mas é, novos personagens mesmo, eu sinto que eles estão tendo essa dificuldade, porque, tipo, uma das coisas mais legais do Super-Homem é que, assim, todo personagem é muito foda, né? Tipo, todo vilão, coadjuvante, né? Tipo, todo mundo é muito legal. O Mr. Terrific lá. Todo mundo. Pô, foda. O Guybrush. O Guy Gardner. O Guy Gardner, foda. O Lex Luthor. Lex Luthor é muito bom. É, a Lois é boa, o Jimmy Olsen é bom. A Menina Gavião, tem a cena dela legal lá, porra. Todo mundo é muito bom. E aí aqui, tipo, o Galactus. O Tocha Humana e o Coisa. Quase não tem nada. Tipo, o Pedro Pascal. É bacana, é legal. É o Pedro Pascal. É o Pedro Pascal, ele é simpático. Então, ele não é o Pedro Pascal nesse filme. Mas ele é carismático. Sim, ele é como pessoa. Ele é, mas é engraçado, o personagem dele é muito sério. É. Por isso que o pessoal falou, ai, o Pedro Pascal nem queria atuar nesse filme. Não, ele só é um personagem muito sério. E realmente, o personagem que tem mais destaque e faz sentido por conta da história é a senhora fantástica, a senhora incrível, né? A senhora, como é? Mulher Invisível. Do desenho. É, eu conheço como a Mulher Invisível. É a Mulher Invisível. Mas deve ser a Senhora Fantástico também. Ela tem o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Isso. É, a Mulher Invisível. Mas, nossa, infelizmente, morno. Bem morno. Bem morno. E foda, porque começa com essa premissa muito interessante. A parte deles no espaço é bem interessante. Não é porque, tipo, eles vão... Tipo, chega a Surfista Prateada e fala, o Galactus tá vindo comer o cu de vocês aí. E aí eles falam o quê? E aí eles pegam a nave e vão no espaço conversar com o Galactus. E aí, primeiro, péssima ideia, né? Colocar uma mulher de 9 meses grávida numa nave espacial, mas até aí, né? E aí o Galactus fala, não, se vocês quiserem salvar o planeta de vocês, eu quero esse bebê aí. Eles nem fudendo, não vamos dar o bebê, não. Vamos embora. Aí o Galactus tenta ir atrás deles e eles vão começar a fugir. E aí, na fuga... Assim, ela é que acaba de parto. O bebê parece um bom preço pra um planeta. É, mas essa é uma grande discussão. É. Porque o Senhor Incrível... Porra. O Senhor Fantástico, ele é muito honesto. Ele é muito lógico. É, né? E lógico. Então, quando perguntam pra ele, ele fala. Ele pediu o nosso filho e a gente disse não. E aí fica o mundo todo falando, né? Jogar tomate neles. Mata essa criança. E a Senhora Incrível, ela fala, eu sei que você tá considerando, né, dar o nosso filho, porque eu sei que você é essa pessoa, né? E ela fica puta com ele, né? Enfim, na fuga, ela começa a ter as contrações, parto. Né? E tal. Então ela tem o filho quando elas estão fugindo. Então ela tem que manter a nave invisível pra fugir da Surfista e do Galactus. E o bebê flutuandinho no espaço, assim? Porque ele é outro corpo, né? Ele, o poder de invisibilidade então, dela. Mas é isso que ela usa. Ela usa pra fazer um ultrassom, assim. Ela fica invisível e o bebê não. Sim, mas quando o bebê nascer, ela não vai mais controlar a invisibilidade dele. Não, mas ela consegue deixar invisível as coisas que ela encosta. É, entendeu? E aí a nave também fica invisível. Mas acho muito engraçado porque, tipo, é uma cena de parto, né? E ela tá, tipo, flutuando, assim, numa mesa no meio da nave, encostando na nave pra deixar ela invisível e tal. Só que, tipo, um filme para toda a família, né? Então ela tem que estar vestida ainda. Então ela fica com a calça dela durante a maior parte dessas cenas, que ela tá, tipo, contrações fortíssimas, gemendo e tudo mais. Aí quando ela fala assim, tá vindo. Aí tem uma cena, assim, que mostra só a calça saindo, blup, e aí não mostra nada, assim, só mostra... tipo, eu acho muito engraçado, tipo assim, nos últimos 45 do segundo tempo ela tira a calça e aí sim. Exato, aí o bebê consegue. Aí eita! O bebê sai. É assim que funciona, galera. E curioso que eu acho que pra quem é muito fã de quadrinho deve ter achado legal essa plot, porque de fato o filho dos dois uh-huh. é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Não, e o que eu sei de Quarteto Fantástico é, tipo, é muita história sobre família e, tipo, coisas cósmicas, né? E tem uma história que é, pô, parto, todo mundo junto, se ajudando, usando seus poderes ali, cooperando. Mas pior que esse é o ponto alto do filme, cósmica, né? E é, tipo, com, sei lá, 40 minutos de filme, exato. É. E aí depois vira um filme da Marvel padrão, né? Que é, tipo, ah, vem um bicho grande, a gente vai lutar contra ele, vai destruir a cidade. Tem a parte do, ah, o bebê, vai dar o bebê, não vai dar o bebê, a população vai morrer, todo mundo no mundo pra não dar o bebê. Aí faz discurso heróico. Não, vocês são os meus bebês também. Não, assim, essa mulher é completamente desvairada, né? Ela sai no meio da multidão enfurecida com o bebê no colo. Mas assim. ela é muito poderosa. É porque o poder da Senhora Incrível é controlar a luz, né, na verdade. Então, tipo, você vê que ela usa invisibilidade, no filme usa, mas o que ela usa de verdade é escudo, porrada de luz, assim, pá, pá, e aí faz escudo gigante. Spoiler, ela que derrota o Galactus sozinha, assim, sabe? Basicamente. E aí, spoilers, né, cena pós-créditos, aparece supostamente o... Robert Downey Jr., né? Só que não vê a cara dele, porque ele é o... Doomsday. O Doutor Destino. Doutor Destino. Ele é o Doutor Doom. Você só vê a mascarinha, né? É. E aí, ele tá de costas. É. Aí, tipo, ele tá de costas... Segurando a máscara. Não, ele tá segurando o bebê, ele vai... Não, mas ele tá com a máscara na mão. Ah, sim, mas ele tá pegando o bebê, mas é 3 anos depois desse acontecimento... Acho que ele não tá pegando o bebê, ele tá... se agachando. Agachando, e o bebê tá encostando neles. Eu não conhecia esse personagem, eu fui ver o filho, e ele é tipo... Sentaram na mesa e falaram, como é que a gente faz o indivíduo mais forte do mundo? E a lista de poderes dele era só coisa absurda. Ele faz já umas coisas absurdas. No filme, é muito Os Incríveis, né? É muito. Tem um homem topeira. Assim, é o contrário, né? É porque o contrário, é Os Incríveis. Eu sei. Mas assim, mas pro filme, né, tem muitos dos mesmos elementos, né? É. O bebê, o homem topeira. Mas Os Incríveis roupa, é muito mais legal. O uniforme novo. É. Pô, Os Incríveis é muito legal, o primeiro. É muito bom. O 2 também é legal. O quarteto é considerado mutante? Não, né? Porque eles sofreram aquele acidente que não são mutantes. Né? Eles não são mutantes, eles são um acidente, que nem Homem-Aranha. Porque o filho deles, eu tô vendo aqui na lore, ele é considerado mutante. Ah. É porque ele nasce com os poderes. É. Mas curiosamente, ele nasceu porque os pais dele. A história de como eles adquiriram o poder, sabe como é que é, né? É, o acidente no espaço da energia do lado do cara. Eles foram, sei lá, vamos nós quatro pro espaço. Aí chegou no espaço, passou uma nuvem cósmica. É. Exato, uma nuvem cósmica de poderes fenomenais e mutou eles e ficaram. E eu gosto que o poder é controlar a luz, o outro, esticar o braço. E o filho controla multiversos e o átomo. Beleza. Exato. Exatamente. É. Eu achei meio cringe aquele momentinho no final. Não, assim, esse bebê, bebê de IA, né? É um bebê, porra. Assim, um bebê CGzaço, o filme bebê inteiro. Renesmé. Bebê reborn. Não, tem cena que eu fico pensando assim, cara, será que não fizeram um de IA mesmo? Porque tem cena que, tipo, de um corte pro outro, parecia outro bebê, sabe? Será que eles vão fazer assim, gere um bebê... Na mão dessa mulher. Na mão dessa mulher. E aí cada cena é um bebê diferente, assim. Eu assim, ficar, caralho. Devia ter morrido o personagem ali no final, ia ser bem... Aí o filme ia ser bom. Ah, não ia, não. Não, mas ia ser melhor, não ia? Será? Não talvez. Sei. Mas aí, sei lá. Eu acho... Tem que ter algum bife, André. O filme não tem bifes. Não tem bifes. Na verdade, o filme tem muitos bifes, mas é muito bobo. Não, bife no The Bear. Ah, do moço que é um assassino. Tá. Yes. Joy. fora da caixinha.